não dá pra voltar atrás. Foi você quem terminou e sou eu quem não quer mais. O feito tá feito, voltar atrás jamais, hein? Jamais, hein? Alô, Paulo Vieira! Bora, Vagoneiro! Meuscds.com. Veio me procurar porque ficou sabendo. Se até entre suas amigas a notícia tá rendendo. Pelo que eu tô vendo, a coisa vai piorar. Eu não queria estar no seu lugar. Parou pra pensar e só resta aceitar. Ruim comigo, pior sem mim. O peito tá feito, não dá pra voltar atrás. Foi você quem terminou e sou eu quem não quer mais. O peito tá feito, não dá pra voltar atrás. E sou eu quem não quer mais. Que a sua saudade descanse em paz. Alô, shampoo de gurutu! Alô, shampoo! Procurar porque ficou sabendo. Se até entre suas amigas a notícia tá rendendo. Pelo que eu tô vendo, a coisa vai piorar. Eu não queria estar no seu lugar. E parou pra pensar e só resta aceitar. Ruim comigo, pior sem mim. Diz, quem tá solteiro diz. E não dá pra voltar. E foi você quem terminou e sou eu quem não quer mais. O peito tá feito, não dá voltar atrás. Alô, Tutu CD! O peito tá feito, não dá pra voltar. E foi você quem terminou e sou eu quem não quer mais. A sua saudade descanse em paz. Parceira, tu bacana, tamo junto. Pra feita, feita, hein?